Para Oliveira do Hospital é também uma honra e um orgulho podermos, uma vez que temos uma política de desporto para todos, podermos também chegar ao desporto motorizado e aos amantes do desporto motorizado. Neste caso, com uma prova que faz parte do Campeonato Regional, faz parte também do Troféu Cumo e que pretendemos que esta organização seja exemplar para, quiçá, daqui por breve trecho, termos também esta prova, quiçá, no Campeonato Nacional, e esse é um dos objetivos que une Tábua e Oliveira do Hospital. Uma mais-valia que este evento tem, de certeza, é o facto de promover o território, promover uma região, promover o interior e, neste caso, temos também o benefício de podermos unir dois concelhos, porque aquilo que nos une é a promoção do nosso território, o trabalho conjunto, o trabalho em equipa, e neste caso, mais uma vez, temos um evento onde Tábua e Oliveira do Hospital se unem para poder trabalhar em conjunto e promover, neste caso, iniciativas desportivas.